Desde já, muito obrigada para poderem contar um bocadinho daquilo que tem sido a vossa luta nestes últimos tempos. Falamos do vosso filho Guilherme, é assim, que tem um problema de saúde. Como é que perceberam que o vosso filho teria algum tipo de problema, ou seja, não estaria tão bem? Bem, ao longo da no fundo dos anos que ele tem, até o momento, que são 8 anos, a partir aí dos 2 anos e meio, 3, começou a ter algumas dificuldades a nível físico, de equilíbrio, caía muitas vezes, e o alerta foi dado pela educadora neste caso do pré-escolar, e do professor que fazia a ginástica com eles e a piscina. E na altura nós colocámos essa questão ao nosso pediatra, que nos disse que era, falta-me o termo, uma dispraxia, que é a falta de equilíbrio, o denominado trapalhão, que cai muitas vezes, que tem, não distingue a esquerda da direita, pronto. Mas que com o tempo, com a idade, ele iria ganhar mecanismos e automatismos para conseguir viver com isso e que não haveria problema nenhum. E vocês em casa não achariam nada de anormal? Era a fase de crescimento, é normal que as crianças caiam e se levantem, portanto, não, entre vocês... Não tínhamos termo de comparação, foi o primeiro filho, não é? Pais de primeiro filho, não tínhamos termo de comparação, tínhamos sobrinhos, mas não vivíamos a tempo inteiro com eles, por isso não é a mesma coisa. Ele começou a falar na idade aparentemente correta, a andar igual, portanto, se agora temos o termo de comparação com a irmã, ele começou a falar mais cedo e a andar mais cedo que a irmã até. A irmã quantos anos tem? Vai fazer 4 agora em setembro. Ficaram com esse diagnóstico, não é? Aparentemente seria só ali alguma falta de coordenação, algumas falhas de coordenação motora. Tânia, como é que depois perceberam que seria algo de mais grave? Sim, nós fomos apercebendo, mesmo ao longo destes anos, 3, 4, 5 anos, que era muito difícil gerir as emoções do Guilherme. Ele frustrava muito facilmente, portanto era muito difícil gerir o dia-a-dia. Mesmo pelo calmo, era difícil. Exatamente, mesmo, e mantê-lo entretido, ou seja, enquanto que outra criança pegaria num jogo e ficava, o Guilherme nunca conseguiu fazer esse tipo de tarefa, e mesmo que estivéssemos ao pé dele e insistíssemos com uma regra de jogo ou fazer um jogo do início ao fim, isso trazia-lhe sempre muita frustração e ele não era receptivo. Nós achávamos muito, eu tinha muitas dúvidas, nós tínhamos muitas dúvidas, questionávamos-nos, e será que isto é uma característica dele? Será que somos nós que estamos a fazer alguma coisa? Pensaram que ele seria hiperativo, teria algumas dificuldades em manter-se calmo? Depois íamos sempre estando em comunicação com a educadora, e ela dizia que a aquisição estava a ser normal, e nós sabíamos que sim, e hoje sabemos que sim, e que estava tudo a decorrer normalmente e que provavelmente seria uma característica dele. Pronto, não gostava de jogos ou não gostava... Por exemplo, o Guilherme nunca assistiu a um filme do início ao fim, e eu sabia pelas minhas amigas que os filhos assistiam a filmes e que gostavam de ver... Mas pronto, o Guilherme realmente podia não gostar. Poderia ser uma característica dele. Rogério, quando é que então chegou este diagnóstico? Falamos de uma doença que é rara. Sim, é uma doença rara, chama-se doença de Tay-Sachs, GM2, que é a falta de uma enzima que todos nós temos que elimina as toxinas do nosso organismo, que é a gangliosidose, e essa enzima, ao eliminar, faz com que os nossos neurónios, a parte nervosa, fique limpa e trabalhe normalmente. O Guilherme, não tendo essa enzima, esses gangliosidoses são acumulados, principalmente na parte central, nos neurónios, vai deteriorando os neurónios e faz com que todas as outras funções não sejam feitas como devem ser, portanto, a movimentação, o equilíbrio, a própria motricidade fina, a motricidade global, a fala, a mastigação, portanto, tudo o que se possa imaginar que seja um movimento atribuído à parte física, ele aos poucos vai perdendo, porque a parte nervosa vai estando comprometida. Portanto, e que idade tinha o Guilherme quando vocês tomaram conta e se depararam com esta realidade? Exatamente com o diagnóstico, só no dia 17 de janeiro. Deste ano? Deste ano, sim. Ele fez exames no dia 18 de dezembro, eu não vou esquecer porque é a minha data de anos, e passado um mês tivemos o diagnóstico, porque tivemos, dentro da infelicidade, a sorte de encontrar uma neuropediatra que já seguia meninos com a mesma doença e que identificou traços e que nos encaminhou muito mais rapidamente para esta situação. Tivemos outros diagnósticos anteriores, HPDA... Tivemos a perturbação do desenvolvimento intelectual, este temos mesmo o papel, ou seja, este foi um diagnóstico dado ao Guilherme em março do ano passado, quando nós começámos a perceber, e há pouco perguntava quando é que nós nos deparámos realmente com as dificuldades do Guilherme, e foi sim na entrada na escola, da escola primária. Portanto, ele não adquiriu, portanto, tudo aquilo que o Guilherme adquiriu foi até aos 5 anos. Ele identifica as letras todas, identifica os algarismos, identifica os símbolos, sim, ainda sim, portanto nós também vamos, tendo, vamos mantendo e vamos trabalhando no sentido de manter, sempre com muito cuidado para evitar a frustração e para que ele se sinta feliz. Porque ele consegue comunicar com ele? Ele comunica, sim, o Guilherme ainda comunica, é muito sociável, adora estar com pessoas. Ainda está na escola? Sim, adora os amigos, fala deles, adora estar com outras crianças, mas depois tem a maneira dele de brincar e de estar, que é diferente de todos os outros meninos. Nós apercebemos das dificuldades e foi aí que a nossa preocupação aumentou e se tornou maior e que nos tirava o sono e que nos inquietava, é que o Guilherme não estava a adquirir. Portanto, ele entrou na escola primária e não adquiria. Portanto, PIAPA... Nunca conseguimos que isso fosse aprendido. E então foi a partir daí, foi também na entrada na escola primária que nos deparámos com maiores dificuldades de comunicação. Portanto, o Guilherme, ali em outubro, novembro, deixou de falar. Deixou de conseguir comunicar connosco e aí sim foi uma preocupação, que ele ficava muito ansioso, ele queria falar e não conseguia estruturar o que queria dizer. Aí a terapia da fala foi muito importante. Recuperou então a comunicação? Sim, recuperou, sim. Conseguimos estratégias para o fazer desbloquear e avançar com a frase e com aquilo que ele quer dizer. Sempre frases muito curtas, muito objetivas, sempre a começar pelo eu. E pronto, algumas estratégias que aqui a terapeuta nos disse e ajudou imenso. Agora, o Guilherme faz parte de um grupo de 6 meninos, não é? Uhum. Do país, 4 da região, do grupo de 4 meninos da região e um único do Conselho de Oliveira do Hospital, que vai então participar num ensaio clínico, portanto vai estar sujeito a um fármaco. Qual é que é a vossa... esta possibilidade, estão confiantes? Sim, é uma lufada de ar fresco, e sabemos que não é uma cura, mas que pode ser o início de uma nova investigação e que sabemos que à partida, apesar de ser um ensaio, porque não deixa de ser um ensaio, vai, à partida da segunda experiência do médico, vai lhe permitir ter maior qualidade de vida, a nível da ataxia, não é? Da movimentação e até mesmo da parte cognitiva. Isto acontece também por meio de uma associação, a DOCE. Importantíssimo. Esta associação foi algo que nos apareceu dentro da nossa infelicidade e da nossa angústia. Foi uma grande lufada de ar fresco. Nós conhecemos o José Vilhena e a Inês, que são os pais da Margarida. Obviamente que conhecemos este casal porque é o que está mais próximo de nós, porque há outros em Évora, em Lisboa, em Braga, que fazem parte da associação. E sem eles, nada disto seria possível, para além de ser, é uma associação, mas é uma associação familiar, ou seja, em que nós temos grupo, um grupo do WhatsApp, um grupo do Messenger, em que falamos das nossas angústias diárias, ou seja, nós não sabendo o que vai acontecer no futuro, vamos tendo ali as experiências de cada um e isso vai nos ajudar, porque... Por essa via também que conseguiram agora realizar, sim, esse ensaio clínico, sim. O Guilherme já fez testes, sim, na Alemanha. Sim, o Guilherme foi foi no passado dia 6 à Alemanha comigo, fazer uma espécie de triagem, fazer exames para saber se tinha todos os parâmetros que o ensaio exigia. Ele ficou elegível, portanto vai participar no ensaio. E agora vai passar por diferentes fases, em que vai tomar medicamento, depois vai deixar de tomar para verem diferenças, e pronto, é uma esperança que nós temos ali para melhorar e prolongar a qualidade de vida. Deixe-me dizer, a Doce tem sido essencial por vários motivos, para além deste carinho que nos dá como família, não é? Amparo, que é mesmo isso. Nós como pais numa situação destas, em desespero procuramos tudo, e com a associação nós temos a garantia que tudo o que possa existir dentro desta doença a nível mundial, nós temos a garantia que se, o que possa existir eles sabem e são contactáveis, porque eles têm conhecimentos próximos de cientistas de todos os países, e a partir daí nós não precisamos de andar em desespero à procura de alternativas e algumas delas se calhar sem fundamento. Nós sabemos que se existem, têm fundamento, e a associação comunica-nos. É importante. A informação que chega até nós é fidedigna. Claro. E isso é um conforto, não é? No meio de toda esta avalanche, não é? De informação e de conhecimento, termos a garantia que estamos amparados. Eu não tenho outra palavra para descrever a Doce. Alguém por trás está sempre ali para ajudar. Deixe-me só completar. Para além disso, portanto, todas estas viagens têm custos que obviamente o ensaio nos vai ressarcer, mas só mais tarde. Sempre a adiantar. A Doce, com tudo o que faz, com todas as iniciativas que tem, com as vendas de merchandising, etc., adiantou essa verba para que as famílias não fiquem subcarregadas a nível financeiro, e por isso temos que agradecer mais uma vez por todas estas fases. Não, ainda agora recebi o recibo da viagem, não é um valor assim tão pequeno, e a Doce tem estado sempre. Para ajudar. Este ensaio clínico, ou seja, a administração deste fármaco, vai começar ainda neste mês de agosto, não é? Sim, está prevista a consulta para dia 26 de agosto, portanto, daqui a pouco mais de 2 semanas. Na Alemanha, portanto vai ser sempre na Alemanha, Hospital Universitário de Gießen, com o Dr. Kiriakos, ele parece que já faz parte da nossa família. Lá vai ser iniciada a medicação e depois trazemos para casa. Se não fosse o Covid, seria lá a toma da medicação e as crianças seriam acompanhadas lá, mas com o Covid teve que se ajustar e arranjar forma de poder avançar com o ensaio de outra maneira. Claro. A administração do fármaco vai ser até janeiro do próximo ano? Não, nós, a administração, segundo o que nos explicaram nesta primeira viagem, vão ser 6 semanas de administração de medicação e depois 6 semanas sem medicação. Portanto, o ensaio vai decorrer durante aproximadamente 12 semanas. Pois, mas depois dessas 12 semanas, se tudo correr dentro dos parâmetros que eles esperam, teremos medicação para mais um ano, para o ensaio se prolongar. E depois iremos com mais espaçamento à Alemanha para perceber o desenvolvimento. O Guilherme tem uma irmã, não é? De 4 anos, presumo, que não tem este problema de saúde, ou seja, ou já conseguiram... Não sabemos, porque com a idade que a Inês tem, não é permitido fazer os exames que o Guilherme fez, a não ser que exista um forte indício para tal, que... Felizmente para já não existe esse indício. Mas há 4 anos o Guilherme não tinha ainda sinais? A partir dos 2 anos e meio já teria, só que nós não sabíamos, não é? Não sabíamos que o diagnóstico iria ser desta doença. Esta dispraxia era já um sintoma da Tay-Sachs, nós estávamos era longe de imaginar um diagnóstico destes, não é? Pelo que vem da vossa filha, aparentemente estará... Para já está tudo bem, já foi vista também pela doutora Cristina, que nos descansou, no sentido de dizer que a Inês para já estava com os parâmetros todos dentro do que é normal. O Guilherme vai iniciar este ano letivo? Vai à escola? Como é que vai ser o Sim, dia-a-dia? O Guilherme está matriculado num terceiro ano, obviamente com uma equipa de ensino especial e terapias. Mas, agrupamento de escolas? Sim, está matriculado no agrupamento, vai para o Centro Escolar de Nogueira. E há todo um acompanhamento, toda uma equipa para ajudar o Guilherme, porque ele não pode estar sozinho. Sim, exatamente. Como é que então, eu a primeira vez que falei com o Rogério, disse-me que gostava de falar no sentido de alertar até os pais para possíveis sinais que por vezes possam ser desvalorizados. Quer que os pais tenham atenção a determinados comportamentos? Sim, porque esta doença é uma mistura, ela baralha porque tem certos sintomas que podem ser associados a várias doenças. Nós falámos no déficit cognitivo, foi-nos falado no déficit cognitivo, foi-nos falado no Asperger, foi-nos falado no autismo, na dispraxia, que era algo mais simples, mas que também poderia existir. Portanto, acaba por haver sintomas que se misturam e que podem confundir. E a mensagem que nós queremos deixar, para além de porque a doce, para além da palavra doce, é divulgar, orientar, combater e enfrentar. Portanto, esta é a mensagem, a grande mensagem que nós queremos deixar. Não temos problema nenhum em falar da doença, porque acho que não nos podemos esconder na doença, mas sim demonstrar que estamos cá para a batalha que temos que enfrentar e que o nosso objetivo é divulgar, mas divulgar de uma maneira, de uma forma consciente, para que os pais percebam e estejam atentos a vários sinais e que nunca desistam. Se acham, porque principalmente as mães, eu acho que têm esse sentido mais apurado, se quando encontram ali algo que acham que não bate certo, procurem e vasculhem para perceberem se está mesmo ou não tudo certo, porque são os nossos filhos e é aquilo que nós mais desejamos, é que eles tenham saúde. A Tânia também partilha dessa... Sim, completamente, sim. Isto sem entrar em grande stress, não é? Porque, obviamente, tratando-se de uma doença raríssima, não estamos à espera que agora haja aqui ou que surjam aqui casos de Tay-Sachs, e esperamos, sinceramente, que não. Mas, como disse o Rogério muito bem, é uma doença que e depois... De criança para criança, os sintomas não são sempre os mesmos. O desenvolvimento da doença não é sempre igual. Portanto, nós temos crianças com a mesma idade do Guilherme, cujos sintomas já estão muito mais avançados, ou o contrário. Portanto, não há aqui uma idade para acontecer isto ou uma idade para acontecer aquilo. Portanto, depende muito dos organismos de cada criança e a forma como cada organismo reage àquela toxina que é acumulada. Estamos cá para agora, neste momento, neste preciso momento, estamos aqui para divulgar a nossa história de vida, divulgar a doce e mostrar, no fundo, que estamos cá com a maior das forças, estamos cá para o nosso filho, para a nossa filha, obviamente, para lhes proporcionarmos o melhor, e obrigado, não é? obrigado a todos os que estão connosco. Temos sentido uma grande onda de amor à nossa volta, as pessoas manifestam-se, mesmo as que não se manifestam, nós sentimos todas essas energias, e deixamos aqui o nosso agradecimento, porque tem sido muito importante essa força. O nosso Guilherme, que é o motivo da nossa entrevista. O nosso filho é uma criança muito feliz. Quem conhece o Guilherme vai perceber o que eu estou a dizer. Ele adora, e há pouco eu dizia isto, ele adora estar com pessoas, ele adora os nossos amigos, ele procura-os, ele quer colo, ele quer contacto. Portanto, vamos dar ao Guilherme o que de melhor nós podemos. E uma das coisas é esta, é força, energia, positividade, e tudo isto. Muitos amor, parabéns, amor, pela vossa força e pela vossa coragem. Está bem? Muito obrigada por terem falado com a Rádio Boa Nova, contado, partilhado a vossa história. Está bem? Obrigado. Obrigado a nós.